Um poema cresce inseguramente na confusão da carne. Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue ou sombra de sangue, pelos canais do ser. Fora existe o mundo. Fora a esplêndida violência ou os bagos de uva de onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor. Os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse. E o poema cresce, tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema. Insustentável, único, invade as órbitas, a face amorfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério. E o poema faz-se contra o tempo e a carne.